Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 8. Notas coloquiais, continuação. Campainhas de gado foram sinónimo de aleluia nas igrejas da vila durante muitos anos. Havia séculos que os pastores tinham experienciado a alegria simples induzida pelo som das campânulas, mesmo dos chocalhos, refletido nos freguedos da serra. Associar essa alegria da alma ao júbilo da ressurreição de Jesus foi tão simples como olhos que brilham quando se está feliz. Assim, ao descerrar dos panais negros e opacos que tapavam os altares e janelas, mergulhando os templos no escuro penitencial da quaresma. E a aclamação já ressuscitou, como disse, aleluia! As paredes e tetos estremeciam com o som de centenares de campainhas tilintantes e chocalhos de tom grave, num extravasar de sentimentos de euforia e comunhão real, que saindo das trevas elevava ao céu. Assim foi até que um vigário birrento omitem-se outros dons. Posterior a esta história, proibiu esta forma indecorosa que os homens tinham escolhido para se aproximar de Deus. Agora, nem campainhas e quase nem homens aparecem no templo para festejar o mistério do ressurgir da morte. P.S. Na última Páscoa, dei conta de que ressuscitaram as campainhas. Alegrei-me por isso, mas não consegui conter a pena de que os homens escasseiem para as tocar e os pastores que as inspiraram tenham quase desaparecido. Ribeiro da Vila é hoje um passeio pedestre feliz, que apetece acariciar com os movimentos dos pés, o escutar dos ouvidos e o vaguear dos olhos. O empedrado certo convida, o marulhar das águas ensaia melodias sem fim e os tons de verde, a predominar entre o multicolorido de origens várias, acalmam e pacificam. Esta descrição não tem obviamente nada a ver com as referências nauseabundas que aparecem no texto. A verdade é importuna às vezes a verdade. É que não há ainda muitas décadas que o ditoso Ribeiro era uma cloaca pública, a céu aberto, alternando com pequenos édenes, onde as donas de casa e as criadas de outras moradias lavavam as roupas familiares e domésticas. O que chamamos hoje casas de banho era luxo. Latrinas em casa eram raridade. E a humanidade não tinha características angélicas, necessitando fazer o que sempre tinha feito, e provavelmente necessitará nos tempos que virão. Assim sendo, valeria outra história descrever a função social do ribeiro e dos regos que corriam ao longo da vila, à procura das hortas sequiosas, para além do que ficou implícito. Partilha da informação social, espaço lúdico para a garotada, estudos de fauna e flora, recanto privilegiado para ludibriar o recato público. Apenas mais um episódio. Prometo que só conto um. 1962, talvez. Vindo do colégio, lá para os fundos de São Domingos, chego ao Eiró, a casa de meus avós, ali na Travessa Gomes de Abreu. Entre aflito, dirijo-me ao balde de latão, colocado no canto da sala, à direita, mesmo por baixo da torneira, retiro a bacia de esmalte azul que o tapava e clamo: Avó, tenho de fazer cocó. Estou a vê-la, de lenço escuro na cabeça, a emoldurar o rosto entre severo e trucista risonho, a cruzar os braços de forma ostensiva, frente à blusa, acima do saiote, protegido pelo eterno avental às riscas cinzentas e brancas, e disparar. É que está aqui um homem que me vem da rua cagar a casa. E tinha razão. Era, de facto, dupla tarefa, porque alguém teria de levar o balde em passeio noturno até ao ribeiro, que, humilde, se encarregava de ir empurrando o conteúdo para o Zézer, que o entregaria ao Tejo, ali por Constança, para ouvir desaguar em Lisboa. Talvez, subconscientemente, tenha vindo habitar para estas bandas para poupar tanto incómodo à natureza. Pergunto-me se alguém que tenha nascido depois do Euro, em 1999, irá ler estas notas. Pelo sim, pelo não, e também por causa dos citadinos, menos afeitos à terminologia que a tradição ligava, deixo algumas explicações sobre designação monetária contida no texto. 70 mil réis era a designação manteiguense comum de 70 escudos. Ainda com garantia republicana, vale ouro. Traduzidos atualmente por 35 cêntimos. Acreditem, era muito dinheiro para as bolsas comuns, naquele tempo na Vila Serrana. 7.500, pouco mais de 3 cêntimos. Eram 7 escudos e 50 centavos que havia dificuldade em pagar mensalmente. Podíamos ainda referir 7 com um tostão. Tostão com que o D. Sebastião já comprava queijadas nas correrias a Sintra. Para dizer 7 escudos e 10 centavos, ou um cruzado, para designar 4 tostões ou 40 centavos. O cêntimo modesto é equivalente a 5 cruzados. Era comum chamar 10 tostões a um escudo, a unidade monetária. Para 1000 escudos, 5 euros. Quase uma história de ficção para a maioria das pessoas. Quem sabe se também por isso. A designação era um conto de reis. Permitam-me considerações breves sobre alguns personagens em particular, referidos, em alguns casos, de modo discretíssimo. Padre Joaquim Dias Parente, pároco de Santa Maria de Manteigas, figura proeminente que ultrapassou a fronteira da terra e do país. Autor de cânticos que correram o mundo, como é o caso de Santos Anjos e Arcanjos. Embora sem qualidade sonora ou interpretativa, pode ver http://jeft.blogspot.com/2011/04/santos-anjos-arcanjos.html. Ó anjos, cantai comigo. Músico de excelência na composição, regência e execução. Curiosidade literária. Aparece sob o nome de Padre Barradas, em Além e a Neve, de Ferreira de Castro. Sobre ele se escreveu já vasta obra. Deixo como referências. Padre Joaquim Dias Parente. O homem, a obra, a missão, a mensagem nos 50 anos da sua morte. Autor e coordenador, Dr. Manuel Ferreira da Silva. Edição, Paróquia de Santa Maria, Manteigas, 2007. Padre Joaquim Dias Parente e a sua obra musical. 1. Percurso. 2. Obras escolhidas. Autor do estudo e compilação, José Joaquim Pinto Geada, edição Igreja Paroquial de Santa Maria, Manteigas, 2010. Banda Boa União. Música velha. 1865-2005. 140 anos. Padre Joaquim Dias Parente. Autor do hino, décimo regente. Memória do Padre Joaquim Dias Parente. Outras memórias. Vivências. Autor e editor, Padre João Saraiva André, 2005. Maria do Rosário Parente, irmã e governanta do Padre Parente. Também ela é personagem de Alain e a Neve, sob o nome de Senhora Alice. Padre José Bailão Pinheiro, pároco de São Pedro de Manteigas. Homem culto e viajante, que sabia aproximar-se do povo a quem deixou saudade. Veja-se a monografia. Padre José Bailão Pinheiro, pastor exemplar. Evocação nos 50 anos do seu falecimento. Autores, vários. Edição, Comissão Fabriqueira de São Pedro de Manteigas, 2002. Bernardo Marcos Leitão, sacristão de Santa Maria. Artista genuíno, dedicou-se de alma e coração ao teatro, ao folclore coreografado, ao desenho e pintura. Ficou pelo caminho a investigação fotográfica e a invenção de um motor. Admirado pela família nobre da terra, foi instado a fazer estudos às suas custas, porque o pai o considerou indispensável para a ajuda do sustento da família. Teve de confinar-se aos horizontes de Manteigas. Talentos reconhecidos pelo Padre Parente, tornou-se seu amigo do peito, colaborador indispensável, braço direito disponível. Tem nome em placa de rua, mesmo junto ao largo Padre Joaquim Dias Parente. Justamente. João Martins Eugênio, sacristão de São Pedro, homem de confiança do Padre José. Tronco de família de artistas dedicados à música, canto, artes manuais e literárias. Afável e humano. Aparece discretamente no texto em companhia do seu concorrente de cima, referidos em Eu falava com o João. E eu falo com o Bernardo. Eles tomam conta das coisas. Se eu fosse meu pai, deixar-lhes-ia o problema de lerem uma pauta com a música da canção popular Senhora Câmara. Como não sou capaz das suas artes, convido-os a visitar https://youtube/jcre7xtq4ry. As fontes mereciam, em Manteigas, um roteiro documentado. Acompanharíamos, por exemplo, o fontanário que, do Largo do Rocio, do centro da vila, peregrinou pela Praça da Louça, encostado à Casa das Obras, antes de fincar pé ao cimo da Rua do Eiró. Veríamos as que persistiram, as que descambaram, as que se alindaram e, por exemplo, a fonte dos namorados que reagiu. Louca, como os namorados costumam ser. À boa vontade louvável de tornar mais bela, fazendo sumir a água de onde os humanos a queriam dignificar. Ter-se-á arrependido e esperará a moada uma nova tentativa mais judiciosa? P.S. Arrependeu-se. Está hoje linda e aconchegante. Desta vez, não se espaventou contra a mão diligente que a cuidou. Mas que água e suas fontes mereciam ser um símbolo de Manteigas, mereciam. Grito. Na serra sem vida, um grito lancei ao vê-la despida, de triste chorei. Outrora era cor de um verde profundo, recanto de amor, oásis do mundo. Saudades que sinto das frescuras sãs, no encanto infindo das verdes manhãs. Guardo no meu corpo as sombras que tinha, tanto que ora sofro, não fosses tu minha. Corro os seus atalhos e piso as veredas, de olhos turvados pelas cinzas negras. As chamas funestas queimaram os ramos, os estojos, as giestas, os pastos serranos. Os galhos torcidos reclamam ao céu seus mantos vertidos em plúbio véu. Rochas imponentes, como estátuas mudas, parecem dementes, tão sós e desnudas. As aves fugiram, finou-se o cantar. As fontes sumiram, não quero lembrar. Uma raiva fera por fim me venceu, que caí por terra, pedindo ao Deus meu. Justiça e crueza contra a mão que infame, mata a natureza, seu sangue derrame. Que as chamas malditas, que a seiva consomem, aniquilam vidas, estão matando o homem.